mais sentido. Quem é você que foge do perigo? Eu te procuro ao mesmo tempo, estou perdido. Sim, só a saudade que ficou. Minha maior virtude foi você, meu grande amor, tudo parecido com um sonho. De repente acordei, abri os olhos e você não estava lá. As portas que se abrem, as malas vão, tudo acabou. Ainda lembro de grandes momentos. Mesmo depois de tanto tempo, estás comigo em forma de meus pensamentos. Entre tragos e cervejas, uma canção lembra você. Não dá pra acreditar que aquilo tudo terminou. Tinha um brilho no olhar, a certeza de um amor. Vou lembrando de você, dos seus beijos, seu calor, seu calor. Eu procuro um lugar, mas não por essa estrada. Com essas feridas de uma guerra sem um vencedor. Com o seu olhar você esconde suas lágrimas. Aprisionou no silêncio toda a sua dor. Eu não me escondo, eu me tranco no meu quarto. O pesadelo é o desespero dos mais fracos. Minha tristeza não é a solidão, é o meu coração que está partido em suas mãos. O que é que eu faço se a loucura está vindo? Me embriago para ver se ainda vivo. E desabafo com a minha solidão o tempo inteiro de ter sem solução. Ontem eu te vi, tanta coisa pra dizer. Um minuto de silêncio, momento do olhar. Ele sente e falou que eu nunca te esqueci. As palavras foram ditas, eu sei. Eu tô ligado, coração exagerado, sempre bate acelerado. Suave como uma rosa, mas voraz como um espinho. É duro estar sozinho, procurando você. Os anos passaram, só planos ficaram e você não ficou. Os anos passaram, só planos ficaram e você não ficou. Você não ficou, você não ficou. Eu procuro um lugar, mas não por essa estrada. Com essas feridas de uma guerra sem um vencedor. Com o seu olhar você esconde suas lágrimas. Aprisionou no silêncio toda a sua dor. Eu me escondo, eu me tranco no meu quarto. O pesadelo é o desespero dos mais fracos. Minha tristeza não é a solidão, é o meu coração que está partido em suas mãos. O que é que eu faço se a loucura está vindo? Me embriago para ver se ainda vivo. E desabafo com a minha solidão. O tempo inteiro gritei sem solução.